verso, os meus versos brotam livres do meu peito. Falo em nome do direito por tudo que temos feito. Me dê licença, patrão, senhor fulano de tal. Estou cansado de ser tratado como animal. Você vive na fartura, eu não sei bem o seu nome. Enquanto teu filho dorme, meu guri chora de fome. Enquanto teu filho dorme, meu guri chora de fome. De liberdade sufocado na garganta, quanto suor derramado das mãos do homem que planta. De meus anos de serviço, quanto tempo ainda me resta? Será que tu não enxerga que me cansei de promessas? Você vive na fartura, eu não sei bem o seu nome. Enquanto teu filho dorme, meu guri chora de fome. Enquanto teu filho dorme, meu guri chora de fome. Este grito de protesto por meu povo e por meu chão, nestas veias de gaúcho ferve uma revolução. Nestas veias de gaúcho